eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior. Chega de esconder meus desgostos, sofrendo demais para ver te sorrir. Chega de passar tantas noites você sem poder dormir. Chega de dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece. Chega de fingir que não sei que deitas comigo, com um pensamento tão longe adormece. Esconder meus desgostos, sofrendo demais para ver te sorrir. Chega de passar tantas noites pensando em você sem poder dormir. Amém.